juiz dá pênalti. Dá pênalti do Jefferson. Del Aranha aqui conferiu a imagem na cabine da Rádio Globo e crava. Diga lá. Não foi pênalti. Não foi pênalti. O número 11, Alex Amado, entra, dá o toque. O Jefferson recolhe a mão, nem toca no jogador do Ceará, que se joga. Tá aí um pênalti ridiculamente marcado, não existiu. Agora, penaliza um Botafogo sonolento, principalmente pelo primeiro tempo, porque pensou que esse jogo era mamão com açúcar. Tá aí, bom de bola. Olha aí, o pênalti vai ser cobrado pelo Rafael Costa, tomando posição o número 9 do Ceará. Tá lá Jefferson, goleirão de seleção, que é pegador, hein? Toma posição para fazer a cobrança. O juiz da partida não ordenou, ordenou, correu, chutou. Bingo! Tem bola na rede. Ceará! Olha o gol, olha o gol, olha o gol do Ceará! Rafael Costa, número 9, cobrando pênalti aos 11. Mexeu no placar do Engenhão e agora tá lá.